Ei, te prepara, que vai começar a resenha do Pretinho. Amor, meu coração pede só pra te amar. Obrigado, Silvinho. Obrigado, André. Obrigado, Tomás Simão. Hoje acordei. E a gente vai chegando na manhã hoje aqui, hein? Encontrar. Oi! Se eu não te ver, vou chorar. Carabao. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. E aí? Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. Júnior Lima e Carlinhos. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Oi! Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Se tu tá aqui no Carabao. Quando eu chego perto de... Lá vai o Fabi! Não dá pra explicar, não sei te falar. Deixa eu passar minha amiga Isa lá no box 34 do Vero Peso. O melhor fechado aqui no Carabao. Não desgru... Obrigado, Isa. Um abraço do Pretinho. Quando eu chego perto de você... Ela ao lado do Fabinho. Carabao. Bora, Fabinho! Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Que chega hoje aqui no Festão dos Rodoviários e a gente vai fazendo você dançar. Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Olha aí. Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor. Deixa eu passar meu parceiro Diego por aqui com a gente. Tarde na noite me diz. Só chega a capa do Silvinho, meu Deus do céu. Quem é? Sou eu. E é que você quer? Vinícius fala. Você. Vai. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta casa e siga seu rumo. Não consigo compreender. Fora, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos. Oi! Estás mentindo, posso ver. Fora, esqueça que o tempo tá tudo acabado. Meu parceiro Júlio dos Caramelo por aqui com a gente. Um abraço pra você, meu filho. Só de mim que afinal, tá só de boa na lagoa. Você tem experiência. Que prazer cantar mais uma canção com você, meu amigo Gerson de Reis. Um prazer meu, Catiana de Pau e banda Vitrola, sucesso. Mais uma, Pretinho. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só fala a verdade, meu filho. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Se tu tá aqui no Carabao. Eu entrego em suas mãos. Só Deus, uma oração que me vem. Prova seu amor agora. Todo comitivo lá do Cruzador de Marapaninha aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, hein? Um abraço do Pretinho aqui no Carabao. Vamos lá, meu filho. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. E tá chegando o aniversário do meu patrão, Evaldo do Ipanema. Bora, Evaldo! Agora, vamos pra cima com o Carabao, meu filho! É Carabao! Carabao. faço meu eterno amor agora. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho. Deixa passar da minha família Subgelo aqui com a gente. De Águas Vindas. O amigo Pona, também o Denilson. A Dani, Rafaela e o Marcos tá aqui com a gente. Um abraço do Pretinho aqui no Carabao, hein? Oi! Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. E vai dançando, vai dançando, vai dançando assim. Toca, meu pretinho. Olha a macaxeira. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto. E tu pede volta! Volta! Eu te juro que dançar colado com você. E volta, volta! Volta! Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Tá passando o Fabrício também, a sua esposa. Tá aqui no Carnaval com a gente, obrigado, Fabrício! Pensar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo. E toca, meu pretinho! Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Você não tem bebê! Não. Amiga Rafaela do 40 Horas! Tá aqui com a gente curtindo, obrigado, hein! Aqui no Carabao! Como um preso vou te deixar desses meus desejos. Vem, olhe pra mim! Família Jatasson! Tá passando VG também, o Rodrigo Jô aqui com a gente, um abraço! Sente aqui só pra olhar, eu danço pra você. E dançar, dançar! Dançar pra você, amor só pra você. Danço pra você, amor só pra você. E vai dançando assim, bebê! E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Oh, a Lana do Caribó da Sorte. Você é a minha vida. Mamãe Noel chegou mais cedo, hein? Mundo. Vai! Você é o que eu preciso, e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só com. Não me peça pra parar! Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar. A onça rosa do Carabao. Eu não vivo sem ele. Carabao. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Te falei, Fabinho. Casa tá com ele, namorando com você. Eu chifro ele e você. Naquele dia que me viu, Carabao. Eu prometi pra você que voltaria. Lá vai o coach. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Oi! Riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes, te amei. Não dá pra esquecer meus beijos. O teu você e que voltaria. Não vi hoje o céu nem o sol. E agora? As nuvens e chuva não trazem prazer. Carabal no festão do rodoviário! Não a vi sorrir como só você faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. Oh. Um, dois, três, vai! Se liga só! Vou esperar, é assim, amor. Se vai um dia, vem pra você como um raio de luz aquecer. Império do filé! Raio de luz! Bora, Jonathan! Tá aqui com a gente hoje, obrigado, meu mano, tamo junto! Raio de luz que traz o brilho do amor. O melhor que tá tendo! Raio de luz e amor! Banda Mega Pop Show. Você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. E ele viaja! De quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar seu corpo. Bora me ter aqui! O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. De quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar. Amiga Cláudia Luiz, sentença. Fala que você é o amor da vida dele. Fala, Claudinha, te liga só. Então, parar, o show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Toca, pretinho, toca o carabal e vai tocando, vai. Quando vi você chegar, meu pretinho, foi logo querendo você pra mim. E a brincadeira não vai parar, não. Não adianta mais me enganar, DJ Dalton. A brincadeira vai parar aqui. O que tu quer, minha filha? Fala. Oi. Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. Pretinho. O que vou fazer sem ter você comigo? E toca, toca, toca, toca, vai! Toca pra mim, Valson. Carabal. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você viver um grande amor. Toca pra mim. Som. Pretinho. Olha o negão. O Pretinho. E a gente pode se perder, mas não vai. E essa vai pra Érica. E ela se dedica, minha filha. Tem que ser aqui no Carabao, bebê. Mas o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação. Oi! Pretinho, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. DJ Dalton. Menino, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. E gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Toca, meu pretinho, toca, vai, vai, vai. Tom, tom, tom, tom. Viários, e a gente detonando. Quando você falou que ia me deixar, aí você... você falou. Fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. O Pretinho. Nunca imaginei que ia sofrer assim. Foi! Sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. E lembrar dele, né? Tentar um novo amor. Ser feliz por onde eu for. Curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou. E você vem pro Carnaval? Sair. Nos bares, terça-feira, Açaí Biruta, é a agenda do Carnaval, e a gente detonando! Tony Pizzaria é o nome da emoção, tá aqui com a gente, Maradona! Essa é considerada, meu filho! Mas sinto que você não quer. Oi! Tem medo de se entregar, como eu quero. Meu Pretinho. Você vai curtir. Oi! Aquele peixe com açaí. É só filé. Ela tem um sabor diferente. Que vai contagiando a gente. Bora, Isa! Pra cima, minha filha! Brega como esse eu nunca vi por aqui. Sabe que eu quero? Eu quero aquele charque por açaí. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão, mas abra o seu coração, que ela tem sabor diferente, que vai contagiando a gente, prega como esse eu nunca vi. Por aqui, é o som da banda Sabor Açaí. E aquele que vem de longe, vem pra curtir o Carnaval, é aquele gringo. Oi! Vem de muito longe, me deixa louco. Bora, filé! Olha a macaxeira! Meu americano me faz... João Vitor e o Neto Smith! Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. E aquele gringo lindo e loiro, porrai! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra... Do jeito que o Pretinho gosta. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. bermuda. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque que eu vou morar contigo no Tenoné. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Me dá um toque. Diego dos Rock. Eu vou morar. Meu Deus do céu, em Nova York. Chega nada. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. E esse Carabao? Ela é a onda que vai inundar de uma vez meu coração. E ela tem a chave. Ela tem a chave do prazer nas mãos. Eu vou me afogar do seu amor. Ela é o vento, é o furacão que vem me derrubar. Entre suas pernas vou me aprisionar. Da bailarina, hein? Ela é o início e o final. Eu sou! Eu sou o som que gira em torno. E aí? Sou seu objeto de prazer. Ela é tudo. Vai, Pretinho! É, DJ Dalton, o Pretinho do Carabao. Bora aí, já, agora quero ver. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. E dança, dança, vai! Ela põe a mão na cabecinha. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, descendo, descendo, descendo. É, DJ Dalton, olha a macaxeira. Sem parar, vai! Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando, descendo, descendo, girando, girando, descendo, descendo, girando, girando. Como que Marques vem? Eu só quero amar, me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. E eu te amo. Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Porque te amo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar, minha filha. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar junto, eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Com quem, bebê? Contigo. Oi? Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Se liga! Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar. De você e você de mim. Vai! Tenho certeza que nem irás lembrar. Que pra você eu já existi. Pra que viver? De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo eu saberei para onde. Ai, tu perdeu, Playboy! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Perdeu! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Música. que adorava jerecar. E ela, e ela, e ela. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Achei, ela mata o pretinho. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Só queria é coisa, coisa, coisa, coisa, coisa. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Você não apareceu. E o cara procurando a mulher. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Pensamento do Fabinho, pra tirar o pensamento besta do meu coração. E ela fala, fala, fala. Ai, Fabinho, sabe o que foi? É que eu perdi o ô Miguel desgraçado, hein? Bora, meu professor, pra cima, meu filho. Não fique triste. E a macaxeira vai entrando. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu ai. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. E agora? Chegou, tô aqui no carnaval. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Vai! Se você é careta, fique logo ligado. Já já o barco vai sair. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Eu sei terra chapado. Com o pó do amor você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. E se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Se tu for, eu vou! Vai! Sou traficante. Sou traficante do amor. Essa tem mais notas pra ver como é que é. Este swing é na pontada. E o pezinho? Pezinho pra frente. Na dancinha. Pra trás. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Vai! Eu pensei que sem você a minha vida seguiria. E não dei importância na hora que você disse adeus. Quando você falou que a sua falta eu sentiri. Olha o coach, rapaz. Eu não acreditei e sorrindo disse amor. Vá com Deus. Deus leve logo. Mas o tempo mostrou que você tinha mesmo razão. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito. E a saudade vai! Saudade vai acabar comigo. Sem você aqui, nada faz sentido. Me diz, amor, quando vai voltar? Me tire desse castigo. Sem você comigo, eu só sei chorar. Mostrou que você tinha mesmo razão. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito. Saudade vai. Abraçando meus favelados, futebol pelada. Nada. Aqui com a gente, obrigado, hein? Mentir. Um abraço do Pretinho. Me diz, amor, quando vai voltar? Me tire desse castigo. Sem você comigo, eu só sei chorar. Saudade vai acabar comigo. Sem você aqui, nada. Me diz, amor. Banda 007. Sabe por quê? Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. E o coach fala que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. Tá desgraçado. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Ele que vai cuidar. Ah, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Ai, tu esquece esse cara, minha filha. Oi. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. O meu jogo por novela, meu futebol por ser meu nome. E o cara fica louco. Perco a cabeça sempre que eu esqueço. Um dia e um mês. No primeiro. Olha o beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Eu só quero te amar, minha filha. Meu sentimento não se engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eita, come pai d'égua. Eu não vou aceitar. Trocado. Toca pretinho pra relembrar. Tá com voz de som. Foi mal, minha filha. Foi mal se te acordei. Depois de fazer amor, desligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. E o Carabao chegando junto pra fazer o festão do rodoviário. E a gente vai ter tudo no muito som, bebê! Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Agora no espaço, em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu estivesse agora velejando num barquinho no... Morar aqui? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu lá no Curió. Oi! Te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir tua voz de sono domingo de manhã. Estilo sua.

Você sabe que eu quero? Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto com pretinha assim, ó. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida, se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída. Agradecendo a toda essa família que chega junto com a gente hoje pra curtir o nosso carnaval aqui, Clube dos Rodoviários. E a gente detonando muito o som aqui no Teroné. Minha namorada. Oi? Já está sabendo. Já sente indo na nossa reta final. Estou traindo ela com você. Carabao. O namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história é louca. Já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Eu fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro. Te dedica, coach! Meu grande amor, nosso primeiro encontro. E a gente lá em Outeiro, naquela praia, a Praia do Amor. Vivo a recordar, nós dois na areia, Carabao, vivendo um amor. E o barco já vai sair, papai. Prepare suas malas. A praia beijão. Oi. É tão sublime amar alguém. Bora pra Outeiro, a balançar com a brisa do mar, tudo a olhar, guarda em segredo aquele momento de um amor tão feito que hoje vive a cantar. Vai, meu pretinho! Vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Obrigado, meus amores. Oi! Que eu nunca quis. Amanhã, sábado, nosso carnaval chega junto lá no Mormaço. O prega do amor vai rolar. Domingo é estilo de Maracanã. Vai, fronteira. Eu vou tentar esquecer. Bora ver quem vai, quem vai, quem vai. Aquele amor que eu perdi. Segunda-feira no Palácio. Terça-feira, açaí biruta. E na quarta-feira, no feriado, eu sofri. É lá na Gostura. Vai. Do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Opa! Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. DJ DJ Dalton, olha a macaxeira. E a chuva? A chuva que cai me lembra você. Égua da música. Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. E os pingos? Os pingos da chuva me levam ao passado. Momentos felizes marcaram nós dois lado a lado. Meu pretinho, meu pretinho. Será? Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Oh, oi! Eu não sei porquê, tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Você nunca imaginou. Você nunca imaginou que eu pudesse lhe deixar. E a canção, pretinho? Cantei a canção do amor quando eu te vi passar. Ai. Mas não contive minha emoção. Quero você numa nossa reta final. Todos pelo carinho de sempre, curtindo o nosso carnaval, nosso muito obrigado. E a nossa reta final aqui, tá bom? Sim, se liga só! Quase chego a desistir. E aí? Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de sai o barco. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. E quando toca essa aqui? Obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. E a nossa última. Tchau, tchau. Amanhã no Mormaço. Segunda-feira de volta na capital. É no Palácio. E terça-feira, açaí biruta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Tchau, tchau, amor. Carabao. Chegou a hora. Domingo é sino de Maracanã. Pedi de dizer adeus. De beijar pela última vez. Os lábios seus. Nome pizza! É o nome da emoção, babá! Por favor, não chore. Se não quer me ver chorar também. Para quem ama alguém. Tudo trincado. Como eu. Rapaz, já não. Que fácil. Vivo mais sem ter você. E amanhã eu tão distante. O que é que vou fazer? Tchau! Tchau, amor. Até um dia quando eu aqui voltar. Tchau, tchau, Tenoné. Entregar.